Hotel Salvador, que é o Azul Alfa X Rei Charlie. Sou o Alfa X-Ray Charlie, preciso. É, bom dia. Solicitando permissão de reboque do pátio 3 para o pátio principal, fim de exposição 3. Está livre, reporta no terno o Alfa X-Ray Charlie. Ciente, está iniciando de imediato. Salvador, bom dia, Oxana 62, em pó. Confirma. Oxana 62, em pó, né? Informação eco, autorização para Guarulhos. 62, Cuno, Guarulhos 360, via Pesulu no meio, autorizado, decola, pistão no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 1-20-8, acena 5535. Positivo 360 para Guarulhos, a da Eule da Bridge, a Pesulu no meio, controle 1208, 535. Volta para as buscas, né? Obrigado. Salvador, é o Mike X-Ray Delta, informa o termo do reboque na posição 62. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. do Alfa XR Charlie, informando o terno do reboque aqui no ponte 3. Bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Fabiette 6749, com informação é a atualização Guarulhos 340. 749, bom dia Guarulhos, 340, VP Zulu no meio, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120 decimal 8, acena 5541. Variedade Guarulhos 340, VP Zulu no meio, decola da 10, curva direita da Eule da Bridge. 208-541 é o transponder, é o web 6749. Entendimento correto, reporta o pushback, será 6749. Reportará, só no próximo, forma de estar no portão de número 2. É 2-1 atualizado, puxa, portáxi. Bom dia, web 5898, informação eco, autorização com fins. Web 5898 com fins 340, VP Zulu no meio, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5546. Autorizado com fins 340, VP Zulu no meio, decolagem pista 10, curva direita da Eule da Bridge, controle 1208 e o transponder 5546, Web 5898, portão 10. Reporta pronto, puxa. Web. Salvadora Bilhete, 7 no 7, 3-4-0, Galeão, a pista é a 7 no 7, Galeão, 3-4-0, VP Zulu no 1-0, decola a pista no 0, curva direita, Saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5545. Obrigado, Galeão, 340, saída da Eule da Bridge, decolando a 10 com a direita, eu pesulo 10. 208-5545, web 5747. Protegimento correto, reforça o pushback sinal 5747. Camarada para pushback treinamento, web 5747. Avião, Gaúcha 662, escuro para o táxi, 94 a bordo, oferta Galeão, 3.5 metros de altura. Autorizado táxi, a Índia, reporta ponto de parada 10 pronto, que negar 0015, o Oxana 62 escuro. Táxi, Cunha 62 escuro, ponto de parada 1-0, pronto para decolagem. 62 escuro, além da cola, pistão 0, vento 0, 40 graus, 039. Daniel, Alô, Avijet 6749 para pushback e saneamento, portal de número 2. 6749, autorizado, puxa, portal. Autoridade, não ataque. Salvador Oeste, 47, na pista estrada na frente. Número 2 no setor aguarda, 47. É 2 com 1 da Colô 56, controle 1 da 0 da 18. 08, né, Salvador, bom dia, Tenente 62, 5-1, vai passar 1907, pessoal da El Lindo. 5-1, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. Nível 360, saída da El, suba de Leda. Direto Leda, está livre. Direto Leda, Tenente 62, 5-1. Para o táxi, a vigente 6749, que é a via 127, autonomia 3 horas, 45, até na Vale 1. ONU 71 no PB? ONU 27, né? ONU 27, ciente, táxi a Índia, reporta ponto de espera da ONU 0, pronto, web 6749. E a Índia reportada no ponto de espera da ONU 0, pronto, web 6749. Web 577, autorizado, puxa, contato. Web 5898 no 10, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, Fotax, Web 5898. Autorizado, 5898. Posso esperar, 00, pronto, 749. 749, autorizado, LR decolar, pista no 0, vento 050, grau 039. Autorizado, LR decolar, obrigado, senhor. Flávio 01, controle 20, decimal 8. 208, obrigado. Controle, muito bom dia, Wi-Fi 6749. 49, bom dia, contato, radar na decolagem, subou 340, saída da El. 340 da El, pode voar da El. Isso, direto da El. Obrigado, dia. Oxanair 6251, chame Centro Recife, 1251, alternam 3325. Centro Recife, 125, decimal 1, alternam no 33, decimal 25, Oxanair 6251. E ainda no ponto de espera, reporta pronto, 014, 707.